397, suba via saída São Vona. Sobe via, tá, 397. Gol 9081, completo final ILS X-Ray, chame torre 118 decimal 95. 295, seu Marcos. Toque Salvador, boa noite, gol 9081, estabilizado no ILS da Urza. Gol 9081, boa noite, avistado, pouso autorizado. Pistão no zero, vento 160 graus, 1-1 no norte. Pistão no 110, gol 9081. 2197. Quer confirmar com a posição após lenda? O 3197, conforme a saída que é autorizada, são com 1 Leda, após Leda, Dóquilo, Delta, Osta, Quilo, Lima, uniforme. Olha, foi autorizado, tá certo, Dóquilo após Leda, mas foi passado para nós, monte, tá ok? Positivo, eu irei conferir agora com o centro aqui e já repasso toda a informação. Ok, então Leda, Dóquilo, 3197. Acaba de conferir com o centro aqui, positivo. Confere após Leda Dóquilo. Permitido, então Leda Dóquilo, 3197. Tá. Pode me 310 no zero, autorizado alinhar e manter, pistão no zero. Alinhar 310 no zero. 3197, chame centro Recife, 128.35, alterna 125.1. 2835251, uma boa noite, 3197. Taxi Fox Trout, chame Paulo Salvador no 21.9, corrigindo via Taxi Fox. Taxi Fox Trout, 219, gol 9021. 610 no 0, decolagem autorizada, pistão no 0, vento 1 no 50 graus, 099. Gente, vai a linha de decolagem 610. Autorizado procedimento X-Ray, voo na 096. Voo na 096, desça para 2000 pés, NH1019. Autorizado final do procedimento ILS X-Ray. 2000 na 099, voo na 096. Voo na 096, reporte estabilizado. Atrás estabilizado, 096. Salvador, azul 2795, boa noite, informação alfa. 3613 no 0, decolar 232, chame o controle Salvador no 20 decimal 8, bom voo. 208, boa noite. De chegada Ponte, e chegada Ponte. Afirmativo, só confirmando, é ideal, desce 050. Afirmo, 050. Afirmativo no ideal 10050, azul 2795, informa que está a 40 milhas do IWC. 727195, está autorizado a presente também voa Bonf direto. Afirmativo, então direto Bonf e no ideal 10050 na chegada Bonf 2795. Controle, boa noite, 6310, da Oxanel 2000, passando. Oxanel 6310, contato radar na decolagem, suba via saída Puca, nível 350. 7 Puca 350, autoriza, Jama, tá presente? Parou? Livre. Autorizado, Jama, 6310. É, pro AD. Jambo? Jambo, graças. Alfa, Mike, Fosse. Chané 6310, autorizado subida direto Jambo. Direto Jambo, 6310. Voo na 096. Voo na 096, complete a aproximação, chame torre 118 decimal 95. Torre 1895, voo na 096. noite, boa noite. Gol 1096, dando a final da 190. 1096, boa noite, avistado pelos autoridades. Pistão 10, vento 150 graus, 13 nós, variando até 20 nós. Depois do 90, só confirmando a pista para frente toda extensão? Afirmo, toda extensão. Obrigado. Bom, 1096 no solo 38, ao liberar a próxima direita via Foxtrot, chame solo Salvador 121 no decimal 9. Afirmativo, vai chamar 1219, vou 1096. Gente. Oceano 6310, chame Centro Recife, 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. 5-5-2-5, boa, boa, boa noite. 2795, início a descida até o 050. Contra Vicente. Salvador, muito boa noite, Xanameia 3, eu não tenho informação alfa. Xanameia 3, eu não tenho identificação, dessa via chega da Monf para nível de voo 060. Monf 060, 63, eu não tenho. E795, desça para 4000 pés, que é legal no 099. 4000 no 099, 2795. Azul 4298, essa é a identificação, desça para nível 050, tem condições de manter a presente de outro traje na posição, na prova da posição ETAP? Tem condições, é manter a velocidade dessa 050 ETAP, 4298. Afirmativo, Xanã 6313, reduz a velocidade para 250 nós, inicialmente é o número 3. confirme a matrícula. Carajé 01, contato radar 70 milhas oeste, Rio de Salvador. Passando identificação, reporte quando o ideal de descida. Seu vetoração, curva direita na proa 080, limite desta proa, a radial 275 de Salvador. Desça para 2.000 pés, QNH 1099, ILS reautorizado em forma estabilizada. Estimativo 2.000, vai reportar estabilizado ILS X-Ray, azul 2597. 6313, inicie redução para 2209. Chama 6313, reduz velocidade para 2209. 2209, 6313. Azul 4298, desça para 4.000 pés, QNH 1019. 01, curve à direita para o 085. Chama 6313, sobre operação, curva direita, proa 225, limite dessa proa, a radial 285 de Salvador. Direita 225, limite 285 de Salvador, 1 Alpha, descend to Mike Canal, descend downpath level 1-0, approach Gado. Portugal 0 to 1 Alpha, squawk cadet, descend to flight level 1-0 via bomb arrival and reduce its speed to 2509. Via bomb arrival, downpath level 1-0-0, reduce 2509, Portugal 0 to 1 Alpha. Chame 6313, desça para nível de voo 050. 050, Utilizado ILS X-Ray do 5, corrigindo 2795. Azul 2795, chame a torre frequência 118.95. X895, grátis. Azul 4298, desce para 2000 pés, que nega 1-0-9, ILS X-Ray autorizado, informe estabilizado. 2019, informe estabilizado, para 298. Para já 01, desce para nível de voo 060. Estou em Salvador, Azul 2795, boa noite, estabilizado ILS X-Ray. Azul 2795, boa noite, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 160 graus, 10 nós. Livre pouso, pista 10, só confirma o vento, por gentileza. 160 graus, 10 nós, Azul 2795. Prato, 2796. Oi, boa noite, Gol 9012, informação de Charlie, pronto para encontrar Galeão. Gol 9082, informação Charlie, confere, prepare, saída Sanvo 1, abate cópia. Sanvo 1, aguardando cópia, Gol 9082. Linha 313, autorizado descida para 3000 pés, que é H1019. 01, desça para 4000 pés, que nega 1019. 4019, Carajá 01. M3-3, corre à esquerda para 195. Portugal 081 knots, reduce the speed to 220 knots. 220 knots on the speed, Portugal 021 knots. Chamou 6303, desce para 2000 pés para interceptar o curso do localizador, curve à esquerda para o A160 e informe quando estabilizar. 2000, 6303, para interceptar 6303. Gol 9082, pode cópia? Tudo cópia, gol 9082. Gol 9082, autorizado Galeão via UP Zulu 44, seguro UP November 857 Mou Sul, nível de voo 360. Saída, São Bruno, Leda, Doclo. Decolagem da pista no zero com primeira curva à direita. Transponder 5236, frequência do controle de Salvador 120.8. Mesmo na tal nível 360, via UP Zulu 44, seguro UP November 857 Mou Sul. Coloca a pista no zero com primeira curva à direita, São Bruno, Leda e Doclo. O transponder 5236, controle 208, voo 9082. Voo 9082, condicionamento correto, reporte pronto para o pushback sanamento, portão 4. Vou botar o pushback sanamento, voo 9082. Boa noite. Para já 01, autorizado para receptar o curso do localizador nesta proa, do separador de 1000 pés, que mandar na 019, informe quando estabilizar. Autorizado, receptar o localizador para já 01, do separador de 1000 pés, que mandar na 019. Número de Salvador, azul 2781 com a Charlie. Azul 2781, prossiga. Azul 2781, está alternando o Vitória da Conquista da, para Salvador, na Bomente 1. 781, controle ciente, acima de identificação. Pensa quando ele já para nível de voo 050, mantendo a velocidade 2509. É ciente, alguma possibilidade de voarmos mais à frente, uma proa de Sapio ou até mesmo Duna? Mantenha a chegada, aguarde. Cara da 01 está realizando o dia direito de testar a formação, se possível retornará para a proa, então. Tente, reporte reassumindo na proa de Duna. Será na proa de Duna, cara da 01. A Portugal to one alpha descent to 4,000 feet, clearance 1019. 4,000, clearance 1019, report to 0 to 1 alpha. Xena 6313, complete aproximação, informa que vai seguir tráfego agora dos 06 milhas e meia, Embraer 990 contra 140 de ground speed, chame a torre, frequência 198, decimal 95. 295, gente, tráfego 63, não precisa. 6313, passador. Tente, desça para 2000 pés, informe quando estabilizar. Desça para 2000 pés, para estabilizar o cara já 01. Doutor Salvador, boa noite, Rio 5974. Vibra nível 240, descida para 60 com informação chave. Rio 5974, acima de identificação, desça para nível de voo 110, reduza para 2509. Redução para 2509, descida para 110, Rio 5974. Relativo. Salvador, muito bom dia. Bom dia não, boa noite. É o gol 1096 com a formação Charlie para Fortaleza. 1096, boa noite. Prepare sair da Momo, aguarde com a tua. Momo, corta no texto, aguarda. O 5974, por exemplo, descida para nível de voo 050. Descida para nível 050, 5974. Azul 4298, no solo aos 02. Livre à direita, segue táxi via Alfa e Juliette até o portão 01, mantendo a escuta. A sua escuta, livre à direita, Alfa e Juliette, Já 01, condições de voar Duna? Já tá voando Duna, cara, já 01. Aja 01, Duna à direita na proa 090. Sim, direita 090, cara, já 01. 160 graus, 129. Se recorda, Chile 63, 93. Azul 2781, desça para nível de voo 060, informe que é o número 4 na aproximação. 060, número 4, Azul 2781. É Portugal 021 Alpha, turn left, head 200. Heading 200, é Portugal 021 Alpha. Copia de aproximação, aguarde transferência. Na transferência para já 0. Voo 1096, pronto, copia. Pronto, 4096. Voo no 096, autorizado Fortaleza via UPZULU 19 e conforme a roda do plano, nível 370. Saída Momo, transição Froti, decola da 10, primeira curva à esquerda. Transponder 5230, controle Salvador, opera em 120, décima 8. 370 para Fortaleza, aprovado via... 370 está aprovado, UPZULU 19, Momo Froti, a saída segue rota em plano. Decola 10 com curva pela esquerda, 5230 transponder e 120 decima 8, controle para o gol 1096. Correto, gol 1096, reporte para o push acionamento, portão 5. Vamos reportar, obrigado. Puxa na 6313, o solo ao 05, livrou via Fox, segue o táxi via Alfa e Juliette até o portão 08, mantendo minha escuta. Alfa e Juliette pro 08, quanto você escuta? 6313. São 2209, 5209 e 7 4. Aja 01, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 2295, uma boa, cara, já 01. Dois Salvador, boa noite, cara, já 01, estabilizado. Cara, já 01, boa noite, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 160 graus, 129. Livre pouso, 90, cara, já 01. Estou aí, voo 9082, na ponte 4, para o ponte perto também. Voo 9082, autorizado, se tiver acionamento no portão 4, já pode táxi. Eu vou dar para o táxi, voo 9082. Portugal 021 Alpha, 2 intercept localizer course, turn left, head 150, report reception localizer. 150, call reception on the localizer, Portugal 021 Alpha. Alvo 2781, veteração para sequenciamento, curva à esquerda para o 020, limite é o curso do localizador. Esquerda 020, limite é o curso do localizador, azul 271. Afirmo, até o portão 8, 313. Informe informa que vai seguir o tráfego na aproximação, na posição de 12 horas, 12 milhas, Airbus 330, usando 2.400 para 2.000 pés, com 1.970 de ground speed. Gente, então vamos proceder mais cerca de velocidade, 5974. 5974, desça para 4.000 pés, QNH 1009. 4.000 pés na descida, 5974. Gente, Rio 5974, autorizado descida para 2.000 pés, tem condições de continuar a aproximação ou precisa manter essa proa? Não, tem condições sim, só estou informando porque tem na carta atitude obrigatória de 2.000 e nós vamos passar a cima. Gente. É Portugal 081 Alpha, contact tower 118, decimal 95. 1895, é Portugal 021 Alpha, boa tarde. Certo, controle Salvador Azul 2781, atingindo 060. Afirma, desça para 3.000 pés, QNH 1009. 3.009, Azul 2781. Approach, expect from a vacated, QNH 1019. 1019, 754, relays vacated, Portugal 021. Para o táxi 19082 com 163 a bordo, tudo bem de 3 horas e 35, alterna Guarulhos. 19082, táxi à direita via Índia até o ponto de espera, reporte quando pronto para decolagem 1019 QNH. 19, corrigiu o centímetro via Índia até o ponto de espera da 10, lá reporte para pronto. Direita 055, para felicitar o curso localizador, 2788. Esquerda até o Pátio, para estacionar na frequência ali de Carajá, 01, boa. Portugal 021 Alpha, clear to land runway 10, wind 150 degrees, 09 knots. Copy the wind, clear to land runway 10, Portugal 021 Alpha. Portugal 9082, ponto de espera da 10, pronto. Registro 9082, mantém ponto de espera, registro 10. Mantém ponto de espera com 9082. Ajudei 781, autorizado descida para 2.000 pés. 2.000 pés, ajudei 781. Autorizado que estiver em funcionamento, portão 5, após táxi. Autorizado que estiver em táxi, no 096. Estabilizado 5974. Rio 5974, completo final de evacuation na torre, frequência 118, decimal 95. Agora com a torre, boa noite, senhorita. Salvador, Rio 5974, boa noite. Rio 5974, boa noite, tráfego avistado. Continue a aproximação, aguarde pista livre, 10, 19 no ajuste. Aguardando a pista livre, 021 Alpha, on the ground at 215. Vacate the runway via taxiway Golf and continue taxi via taxiway Alpha. Hold short off, taxiway Juliet. Golf Alpha, hold short Juliet, Portugal 021 Alpha. Rio 5974, autorizado pouso, pista 10, vento 150 graus, 09 nós. Livre pouso na pista 10, 5974. Estabilizado na LS, o azul da 7181. Changes 2781, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 295, boa, 2781. Salvador, boa noite, azul 2721 na passando de 1, estabilizado na LS7 da 10. Azul 2721, boa noite, ajuste de altímetro 019, continua a aproximação, aguarde pista livre. Segue a aproximação, aguarde pista livre, azul 2721. Quais são as decolagens imediatas? Ponte Pérago 902, após o pouso do próximo será autorizado. Ah, sim, obrigado. Rio 5974, solo aos 18, livre pista à direita, segue táxi via Alfa Kilo até o Pad 3. Alfa Kilo, Pad 3, 5974. Azul 2781, autorizado pouso, pista no zero, vento 160 graus, 109. Eu pouso Azul 2781. 19082, visual com tráfego final no zero. Afirmativo. 19082, após a passagem do tráfego que pousa, autorizado olhar e manter pista no zero. Após a passagem do tráfego, olhar e manter pista no zero, 9082. Carajax 096-77. 3 de autonomia. 093, a autonomia confirme PLB alternativa. 177, alternativa São Gonçalo. Rede segue táxi via Pátio Índia até o ponto de espera. Reporte quando pronto para decolagem. QNH 1019. 119, Pátio Índia, vou reportar quando pronto. 2-1 Alpha, taxi via Juliet Gate 11. Via Juliet Gate 11, Alpha Golf, 0-1 Alpha, something else on it. Azul 2781, no solo aos 21, livre pista direita, segue táxi via Alfa Kilo até o Pad 3. A gente livra a direita, Alfa Kilo até o Pad 3, Azul 2781. O 2781 mantém a frequência da torre? Sim. Certo. O 9082. Autorizado decolagem pista no zero, vento 150 graus, 1 no nosso. Vento decolagem pista no zero, voo 9082. Isso, condição. 1096 na 60 prova. Voo 096. Após início da rolagem do 37 da companhia, autorizado ele a manter pista no zero. Após a rolagem ali, mantém o 096. 9082, decolar 224, chame controle 120, decimal 8. 208, vou 9082. Bruno Salvador, boa noite, bom nome inteiro dos dois, decolar um escudo, aproximando 1700, até o 360, nação Bruno. Bruno 9082, contato radar decolagem, suba via saída São Bruno para nível de voo 360. Sim, para 360, via São Bruno, gol 9082. Bruno 096, autorizado decolagem pistão no 0, vento 150 graus, 11 nós. Lembre decolagem com 10, para investigar. Bom, 246, sem identificação, desça para 4.000 pés, QNH1 na 099, chega da Bombe. 4.000 pés, 4.000 pés na Bombe. Bom, 246.